venha defender os seus direitos. O Ministério Público de Minas Gerais traz a Santo Antônio do Rio Abaixo o MP itinerante. Além de prestar vários serviços para você, conta com a presença do promotor de justiça, de parceiros do Ministério Público e com a nova parceria com o Poder Judiciário para mediação de conflitos. Você poderá resolver questões de direito de família, pensão alimentícia, aposentadoria, além de participar de palestras. Venha tirar a segunda via das certidões de nascimento, casamento e óbito, reconhecer paternidade e realizar retificações em seu nome gratuitamente. E se você é conselheiro municipal, fique atento. Participe da reunião para esclarecer o seu papel na cidade. Participe também das reuniões de mediação do SEJUSC Itinerante, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. O MP Itinerante em Santo Antônio do Rio Abaixo será na quarta-feira, 23 de novembro, das 9 horas da manhã às 4 da tarde, na quadra poliesportiva. O endereço é Rua Major Quintão, no centro. Ministério Público Itinerante, o promotor de justiça perto de você.